There's a fire inside me that is burning. My lips are on fire, my body shudders. My eyes are seeing you, I want to see your body in me. Getting me, loving me, touching me. Until the end, I'll show you what I can do. I'll make you best for me. Like this, like this, like this. Come on, baby, with your gift of seduction. Seduction, tum tum, tum, sedução, tum tum, tum, seduction, tum tum, tum. Hay un fuego dentro de mí. Eso está ardiendo. El labio está ardiendo. Cuerpo estremece. Ojos están viendo. Quiero ver tu cuerpo en mí. Llándome, mandame, siéndome hasta el fin. Demostrarlo lo que puedo hacer. Te hará perder más. Como esto, como esto, como esto. Bebé, tu don de seducción. Seduction, tum tum, tum, sedução, tum tum. Seduction, tum, tum, tum. Há um fogo dentro de mim que vai ardendo. Os lábios estão pegando fogo. O meu corpo vai estremecendo. Os meus olhos estão te vendo. Quero ver seu corpo em mim, me guiando, me amando, seduzindo até o fim. Vou te mostrar que sou capaz. Vou fazer você pedir mais. Assim, assim, assim. Vem beber com seu dom de sedução.